Escapadas dos Escapistas. Né, ô Luigi, que nem você acabou de ler 2001. Ele foi escrito junto com o roteiro do filme, né? Então, assim, eu vi você falando, comparando o livro e a adaptação do quadrinho, tudo assim. Não é que você comparou, você falou que são três obras grandiosas, né? Assim, só que, assim, no meu entender, né, o filme, o 2001, o filme, ele tá assim, é o filme, né, do Kubrick. Aí tem um abismo gigante, gigantesco. Aí tem o livro, que não é ruim, ele é muito bom. Aí tem uma adaptação de quadrinhos do filme feita pelo Kirby, que não tem jeito de ser qualquer coisa. É uma coisa incrível também, né? Só que não deixa de ser uma adaptação, né? Então é cheia de recordatório, é muito amarrada ao filme, né? Assim, é ao roteiro, né? Ela é presa, né? Ela é travada, ela é truncada. Mas não é ruim. Mas não dá pra comparar as três coisas, né? Assim, a ideia do filme era fazer o filme e o livro, né? Eram fazer assim, o filme era o Kubrick com o Clark. Eles assinam junto o filme. E ao contrário também ia ser o livro, mas aí o Arthur C. Clarke, ele assina sozinho. Mas a ideia é dos dois, né, meu? A ideia original mesmo é do Arthur C. Clarke, de um conto que ele fez que também não tem nada a ver. Eles atacam aquele, não é um monólito, é uma pirâmide, com uma bomba atômica, não tem muito a ver com o filme. Então você vê que a lapidada que o Kubrick deu, mesmo na história, é gigante, né, meu? É, eu não me arrisquei em fazer um pódio, não, né? De 2001, eu acho que não tem estofo pra isso, não. Claro, assim, a primeira coisa que eu vi foi o filme, né? Mas nem foi tanto tempo atrás, sabe? Tem muitos filmes do Kubrick que eu não assisti, sabe? Acho que eu assisti esses mais contemporâneos, né? Nascido para Matar, Laranja Mecânica, 2001. Eu vi quando lançaram o DVD. Eu não cheguei a ver nem VHS. Eu revi agora na HBO Max, a gente vê esses efeitos especiais hoje em dia. É um negócio pasteurizado e você vê, caramba, bicho, como é bonito, velho. Quando o Bowman, ele tá naquele casulo, né, no livro o Clark, ele chama casulo, né, aquelas navezinhas redondas. Aí você vê aquelas telas, né, aquele show de luzes. Agora, assim, é como o Duval tava falando, né, no Twitter. Quando você assiste o filme e depois lê o livro, quando você vai assistir o filme de novo, você fica com aquela vozinha da prosa na sua cabeça, né. A forma que o Clark, ele conta a história lá na pré-história, como é bacana aquilo ali, o Vigia da Lua, né. E assim, por exemplo, tem a cena lá do tigre, né, você vê no filme o tigre, ele só atacando lá, um dos macacos, né? Aí quando você vai para o livro, o tigre dentes de sabre, né, no caso, né? Vai atacar eles na caverna, né? Aí na caverna, aí eles encurralam o bicho lá e matam ele, né? Matam ele com aqueles ossos, com aquele negócio que eles já estavam, tipo, fazendo facas, né? Aí quando ele vai atacar o bando lá, que ele chama os outros, né? Aquele córregozinho de água, o Vigia da Lua, ele chega com o crânio do tigre empalado assim no osso dele, né? Então ele bate, ele vai matar aquele macacozinho rival dele com o crânio do tigre, bicho. É, porra, é muito bom, bicho. Isso não tem no filme, né? Assim, aquela solução também lá quando o Hall, né? Ele, lá no filme ele deixa o Bowman do lado de fora, né? Na cápsula. No livro o Bowman não chegou a nem sair de dentro, né? O Hall, ele pega, abre as comportas e vai tudo pra fora, né? Pressuriza, vai comida, vai tudo, né? As outras câmaras criogênicas. Tem umas coisas no livro que é muito bom, né? No filme, a viagem vai só até Júpiter, né? Na do livro, ele vai até Saturno. Quando ele vai aquela viagem de Saturno, pô, eu lembrei muito daquele livro que eu li, do Andy Weir, né? Que ele vai sozinho, aí tem que economizar comida, fica falando que tá escutando várias óperas, aí depois ele se sente mal porque um determinado tipo de música faz ele se sentir mais só. É bem legal, assim, que as duas narrativas assim, se complementam, mas tem umas coisas que é bem melhor, uma na outra. Eu acho que quando assisti na primeira vez, eu não peguei muito bem aquela ideia da semente estelar, não, né? Aí pronto, lendo agora a prosa, achei muito bom. É, acho que no ano que vem talvez eu enfrente assim, a ler as continuações, né? Sim, e sobre o quadrinho lá do Kirby, né? Depois de ler o livro, assistir o filme, eu peguei, fui dar uma olhadinha. Rapaz, é interessante, né? A história desse gibi, né? Porque foi lá em 76, né? Então, quer dizer, foram 8 anos depois do filme. E foi uma imposição do Kirby, foi um pedido do Kirby pra voltar pra Marvel, né? Ele já tava na DC, aí pra voltar pra Marvel, ele disse não, que a primeira coisa que ele queria fazer era justamente essa adaptação. A gente vê, né, que como o Kirby tinha esse livro dentro da cabeça. Justamente também ele tinha na cabeça esse livro lá do Planeta dos Macacos. Ele não saía, né, disso, né? Você vê que a Mandy é muito Planeta dos Macacos. E por outro lado, você vê esse 2001, né? Você vê até o uniforme lá do Bowman. Parece muito a armadura lá dos Celestiais, né? E é bem legal que o Kirby, ele lê o livro, obviamente, e ele pega, faz uma adaptação com parte da imagética lá do Kubrick, mas dentro da história do Clark, né? No, na prosa, né? Mas ainda assim ele mantém aquela história, né? Até Júpiter, né? Tem até uma página dupla lá dele lá que ele mostra aquela cidadela na Lua, que ele não chega a mostrar, né? No filme lá do Kubrick. Ele não aparece, não. O Kirby, ele se arrisca e faz. Na cena lá final, eu lembro que o Clark, ele descreve, assim, prédios abandonados lá dos alienígenas, né? Tem um espaçoporto e o Kirby, ele se arrisca a fazer tipo umas montanhas que lembram, assim, os prédios, né? E isso não tem nada a ver lá no Kubrick. Kubrick, você só vê aquela explosão de cores, assim, você não consegue detalhar nada do que você tá vendo aquilo ali, né? Kirby não. O Kirby, ele já desenha já mais baseado na prosa lá do Clark. Um negócio meio doido, né? Você vê que é um trabalho de fã, né? Ele quis desenhar algo que ele leu e algo que ele assistiu e gostou, né? É como se ele estivesse fazendo uma resenha dele, né? Vou fazer uma resenha dele em quadrinhos, né? Não dá nem para pensar, cara, em comparar qualquer coisa com o que o Kubrick fez, né? Nada, nada. Mesmo o Iluminado, por exemplo, né? Assim, quando você lê o livro do Iluminado é fantástico, cara. Não é nem bom, ele é fantástico. Só que ele vai para outro rumo. Ele é melhor que o 2001, com certeza, porque o 2001 foi o que eu te falei. Eles escreveram, eles pegaram o conto do Arthur C. Clarke e Kubrick, ele reescreveu. Praticamente ele reescreveu junto com o Arthur C. Clarke, claro, mas ele reescreveu inteiro, que foi o que resultou em 2001. Mas, cara, é assim. Você vê que já é um subproduto, né? O Iluminado não, ele pegou o livro do Stephen King e levou para outro caminho. Ele tem um pouco de sobrenatural, mas ele vai para o alcoolismo, vai para a solidão, para o caso do isolamento, da família. Um pai que é uma pessoa boa, mas que é levada para um ponto que ele se transforma. Não deixa de ser aterrorizante, mas o King não. O King faz realmente a história das pessoas iluminadas, tal, assim. Mas é muito bom também, né? É isso que eu falo, é muito bom. Eu só acho realmente o quadrinho a adaptação, é assim, é estranho que o Kirby adorava isso, e ele fica, talvez seja isso mesmo, até esses caras grandões aí também tenham ídolos, né? Assim, porque eu acho que ele reverencia muito, né? Ele fica muito dentro do filme e do livro, né? Ele fica muito dentro dessa referência. Ele sai pouco disso daí. O final dele, então, volta a ler a adaptação dos quadrinhos, você vê que ele é até um pouco menor, né? Porque ele é contido. Ele não tem a grandiosidade do final do filme. Porque o final do filme é muito louco, né? O final do filme, eu acho que eu precisei assistir umas 3 vezes para transpor, assim, para falar, bom, agora eu acho que eu consegui. Não é nem entender, é gostar, né? Assim, porque você demora para entender, né? O lance da criança estelar, então é mais doido ainda, né? Porque, né, o astronauta é evoluído, cara, é muito doido, assim. É legal pra caramba, eu acho demais, assim. Né? Não é à toa que, né, até o Scorsese aí, canetinha, por mais rabugento que ele esteja, ele acabou escolhendo 2001 no final, cara, porque é um filmaço, cara, um filmaço. É, Laranja Mecânica, por exemplo, se você lê, né, a questão do texto, né, da linguagem, tudo isso no livro é riquíssimo, cara, é riquíssimo. O que eu quero dizer é isso, é que o Kubrick já pegava livro cascudo para adaptar, porque você pega o Laranja Mecânica, ele não consegue, claro, assim, ele faz outra coisa, mas ele não transporta adequadamente essa questão da linguagem, né, que eles falam, assim. No livro, praticamente, isso daí é a coisa mais interessante, da forma como que eles conversam, e no filme é um detalhezinho, vai. Laranja Mecânica é um filme que você se sente mal depois de ver, né? Você tem vontade de tomar banho, né? Porque você fica se sentindo sujo, assim, pesado. Filmaço também, cara. Até aquele Barry Lyndon lá também, que é, sabe, é vitoriano, é século XIX e tal, tudo. Tem aquela questão lá da fotografia, né? Que ele fez a iluminação parecer luz de vela, né? Então, cara, esse é gênio, gênio, gênio, assim, né? Não tem jeito, assim. Esse merece mesmo o nome de gênio. E, cara, o trabalho do Kirby é trabalho de fanfic mesmo, né? Tanto é que essa série lá de 2001 teve essa adaptação, aí teve depois, eu fui ver, teve uma mensal, bicho, uma mensal, rendeu, acho que foi 10 números, né? O próprio Kirby. Essa semente estelar, pega, fica explorando outros mundos, né? Parece que ele pega um casal moribundo, recupera a saúde desse casal, eles vão repovoar outro planeta, a loucura, bicho. Ele vai criar também aquele Homem-Máquina, né? O Aaron Stark vem, justamente desse gibi, de 2001, né? Ele sai daí. Praticamente um desenvolvimento, né? Essa série X, era pra esse cara X-51, né? A referência lá do Aaron Stark. Aí ele justamente vai trabalhar essa questão aí dos Halls, né? É como tu diz, o Kirby morou dentro desses livros, né? Que eram os deuses astronautas, né? O planeta dos macacos e 2001. É as obras de referência dele mesmo. Agora, você pega o livro aí do Planeta dos Macacos, é assim, pouquíssimas pessoas sabem como é bom esse livro. Porque ele é do caralho. Ele ainda hoje você lê ele é surpreendente de bom. Mas muito bom mesmo, assim. A crítica dele, né? Assim, o texto dele é atual. É muito bom mesmo, assim. Eu concordo com você. Eu acho ele demais. Só o finalzinho que eu acho ele, assim... Não é que eu acho ele ruim. Eu acho ele perfeito pro livro. Só que eu acho o final do filme é surpreendente. Assim, né, do caramba, eles acharam uma saída espetacular, né, eles acharam uma saída incrível. A do livro é interessante, pega você de surpresa também, não é impossível fazer igual do filme, nem tinha por que fazer, né, ela é interessante também, né, do casal lá no iate solar, né, eu acho legal, de certa forma você vê que, falam que casa com o remake do Tim Burton, mas acho que não tem nada a ver. Tim Burton usa uma viagem no tempo, é uma bobagem também. Mas eu acho o filme original, o primeiro Planeta dos Macacos, muito, muito bom mesmo. Eu acho um clássico, assim, acho demais. Já no Planeta dos Macacos, bicho, eu não, sério, assim, eu não tenho vivência nenhuma. Eu não assisti nenhum desses filmes clássicos e tal. Claro, eu conheço a iconografia daquele final e tal, sabe, bicho? Mas tô gostando muito desse negócio ser, pelo pouco que eu sei, que todas as histórias nos filmes se passam na Terra, né? E aqui, bicho, é um planeta alienígena mesmo, né? Tanto é que eles estão viajando lá pela aquela estrela Betelgeuse, né? Eles topam por acaso com esse planeta. Então, assim, eu acho bem legal porque não tem nada a ver com a Terra, né? E aquele personagem, o Ulisse Merow, né? Pô, é muito bom, bicho. É muito bom a discussão que eu acho que nem chegou ainda a arranhar nesses filmes novos, né? Que é como... É uma questão, assim, cultural, né? Da imitação, né? Ele começa a pensar assim, não, pô, nesse planeta aqui, o darwinismo, né? A seleção das espécies foi por outro caminho. Quem evoluiu foi o macaco, não o Homo sapiens, né? Aconteceu algo com os macacos que engatilhou a inteligência deles e o homem ficou pra trás. Aí é bem legal que o macaco passa 10 mil anos, assim, não tem nem inovação cultural realmente peculiar, né? Praticamente ele só imitava o que a gente fazia. Então, assim, quando você vai percebendo isso no texto, a interação dele com aquele Cornelius, com aquela Zira, é muito bom, bicho. Eu tô adorando. Então, falta poucas páginas pra me terminar. Mas viu, Luiz, assiste o filme, a série original do Planeta dos Macacos, porque é muito legal, cara. Claro, você vai estranhar um pouco a maquiagem, você vai estranhar um pouco os efeitos, porque é muito antigo isso, né, meu? Mas foi uma porrada quem assistiu na época, cara. Uma porrada, né? Não é da minha época também. Eu tô falando que eu vi isso daí alugar, assim, né? Locadora. Mas na época quem viu pirou, né? Porque é impactante, é meio assustador, né? Assim, é um negócio que chocava, né? Assim, as sequências são muito boas. São muito boas. Elas têm uma coerência. Elas vão piorando, claro. Não tem a força do primeiro filme, mas elas têm uma coerência entre si, elas contam uma história, né? A série nova fala de macaco também, né? Só que ela não vai por esse caminho, ela tá contando a história antes, ela é quase um prequel, né? E ela vai por outro caminho, ela não tá indo por esse caminho, assim, né? Quando você assiste, não vou nem estragar a surpresa pra você se você não conhece. A série original, ela faz outro caminho, diferente do que nós estamos vendo agora nessa nova série, né? A série atual, a série moderna, dos macaco mesmo, né? Então, é muito original o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo talvez mais parecido com os livros, sim, tá inspirado nos livros, mas, claro, você vê, o livro é em outro planeta, né? E eles não, eles estão contando aqui na Terra, né? Então eles fazem uma mistura do primeiro filme com um pouco de originalidade, um pouco do enredo da história original, da série original, trazendo essa coisa agora, sabe? Cara, esquece de ser homem fantasiado, é macaco mesmo e... Pô, eu acho legal demais, cara. Só dos macacos montarem a cavalo, cara, e atirar, né, usar arma. Puta, eu acho isso demais, cara. Agora tem a categorização no livro lá do Pierre Boulez, que é muito bom, porque ele pega e fala nas caixas, né? A caixa do chimpanzé, que são os que têm um pensamento mais original, né? Que eles são mais aventureiros, né? Que eles se arriscam mais, assim, pensam um pouquinho mais fora da curva. Aí tem os orangotangos, né? Que é como se fossem aqueles acadêmicos, assim, ortodoxos, né? Que os caras não admitem, né? Pensar no novo. Aquele Cornelius, ele culpa muito do retrocesso científico deles aos orangotangos, né? Até porque eles são eles que praticamente escrevem tudo, né? Assim, os livros de dados e tudo assim. Então eles acorrentam muito a ciência. Aí eles falam que os gorilas são os brutos, né? São os brucutus, mas assim, eles são espertos, né? Eles meio que são a caixa que administra tudo, né? Por exemplo, se um chimpanzé tem uma boa ideia, é o gorila que vai explorar essa ideia, né? Comercialmente, né? Então é bem legal. Aí eles falam que nesse planeta Soror, né? Eles não têm exércitos, né? Eles que todas as guerras já acabaram, né? Há muito tempo atrás. Não existe mais, assim, uma divisão assim. Não existe mais aquele preconceito, assim, tal, mas existe, assim, de certa forma, cada macaco no seu galho, né? Cara, é muito legal, bicho. Puta que pariu, que livrozinho bom da porra, bicho. É como você fala, né? Nesses filmes mais recentes, é como se fosse realmente um passado muito remoto dessa sociedade atual, assim, que tá nesse livro lá do Pierre Boulez. Sim, aí eu baixei uma série em quadrinhos aí, eu até comentei no Twitter, dessa Corinna Beckle com aquele Gabriel Hardman desenho. Pô, arte muito boa. Aí são três minisséries, assim, prelúdios, né, do original de 68. Aí a primeira minissérie é 20 anos antes. Aí a segunda, 18 anos antes. E a terceira minissérie é 8 anos antes, né? Aí parece que essas minisséries são focadas naquele Zaius, né? Que no livro original é o orangotango, né? Faz parte daquela caixa dos cientistas ortodoxos, né? Parece que é tudo focado neles, né? Aí em algum momento ele vai vilanizando, né? E vê como ele tá lá nesse filme de 68. Que eu nem assisti ainda, né? Vou ver. Mas, assim, parece que é focado nele, no passado dele. Aí, no encadernado que eu baixei, tem um prefácio do Ed Brubaker, bicho. O bicho disse que era obcecado o planeta dos macacos, né? Aí, é bem legal esse textozinho. É pequeno. Aí eu peguei, botei e traduzi aí pra tu ver. Ele disse que conheceu a mulher dele na discussão sobre planeta dos macacos. É bem, bem, bem bacana.